Duas loiras na conversa. Olha, sabes, consegui finalmente que o meu filho deixasse de roer as unhas. Conseguiste? Como? Olha, partilho os dentes.